Fecheiro 6. Um filho. Contemplado do alto da mantelinha, o mundo parece tudo menos um vale de lágrimas. Em janeiro, então, quem não é cego da alma e de lá vê tudo em redor coberto de neve pura, mesmo que seja pastor e tenha o gado na loja morto com fome, acaba por acreditar que a terra foi gerada só para ser possível uma brancura assim. Por isso, não admira que em Provzende ninguém tivesse entendido a simplicidade com que o rebel, um dia, desceu do monte, falou à filha do Jaime, a pediu em casamento, a recebeu, e com ela, e a maluquice foi. O rebel era a fraga cimeira da mantelinha, lavada todos os dias pelo bafo do céu, e Provzende, rica nos fundegos da ribeira, aonde até o ar chega, por favor, de forma que não podia de nenhum modo ter olhos para tamanha claridade. A própria Júlia, a noiva, valeu-lhe ser dona de um coração feito de confiança e os seus 20 anos poderem mais do que todas as razões sensatas. De contrário, ali ficaria a chorar a mãe, que morrera há anos a ralhar com o pai, sempre metido no vinho, sem nunca conhecer sequer o perfume das giestas da mantelinha. O velho, numa hora de bebida regrada, ainda lhe disse: quem bem fizer a cama. Mas ela ouviu a pensar na desgraça em que viviam, e como era animosa, e a idade lhe pedia um homem a cheirar a urzes e com ar de lobo, gostou do rapaz, casou-se, pôs à cabeça as duas mantas que herdara, e a seu lado meteu-se pela encosta acima, à aventura. Quem bem fizer a cama. De pouco valia o eco das palavras paternas a persegui-la. Levada nas asas da imaginação, chegou, leve de preocupações, à porta do ninho, e com 5 réis e um prego, fez tal barulho que daí a dias o casebre solitário da mantelinha parecia o palácio da ilusão. E o rebel, ao meio-dia, depois de regressar das lombas e comer o caldo, debruçava-se à janela, punha os olhos no craveiro a estalar de cravos e nas 10 léguas à volta, cobertinhas de sonho, e dizia à mulher: nem há riqueza como a nossa, ó Júlia. E não havia mesmo. A mantelinha era já de si um paraíso. Mas agora a Júlia cozinhava, varria a casa, ameigava os cordeiros e aqueles cerros de pedra ressumavam ternura. Depois, nem de propósito, a primavera pegava-se a tudo. E o Barbas, o Chibo e o Roberto, o carneiro, não paravam. Pronto, o pessoal rachado do rebanho está coberto, disse uma noite o rebel à mulher. Só faltava a Rocinha. E foi hoje. Vai ser um céu aberto de criação. Pois eu também. O quê? Era o que ela lhe dizia. A mantelinha ia ter que contar. O rebel já não pôde dormir. Um filho. Um filho seu, ali no alto das fragas, a saltar como um cabrito. De manhã, pela primeira vez na vida, deixou a cama sem vontade. Como que lhe doía já separar-se dele, do menino, que a imaginação quente lhe fazia ver nado e criado, muito parecido consigo, dentro do corpo adormecido da Júlia. Mas lá se ergueu. Com jeito, para não acordar a mãe e a criança, saltou do catre, vestiu-se, abriu a porta, desceu a escada, tirou o gado da loja e, meio sonâmbulo de felicidade, meteu pela serra a cabo, nimbada àquela hora da indecisa luz do sol que tinha vindo. Regressou mais cedo que de costume e mal fechou a porta do quinteiro ao rebanho e a mulher lhe apareceu com o ar de maçã camoesa que tinha, pegou nela em peso nos braços, balançou-a ao de leve e pôs-se a cantar o Dorme, Dorme, meu menino. A Júlia ria-se. E ao almoço, enquanto via engolir as batatas com uma fome esgalgada, começou a deitar contas à vida. Tudo muito bonito, mas faltava o melhor. precisava de lençóis, de toalhas, de faixas, de coeiros. Como bom pastor que era, o rebel, em matéria de partos, não passava da simplicidade dos das ovelhas. E ainda ela estava a meio do rol das necessidades, já ele corria pelas quebradas na companhia do garoto, que havia de ser um rapagão e amigo dos ares da mantelinha. A Júlia é que não desistia. Visse lá bem. Não podia parir como as rezes do monte. Tinham de ir a Provesende fazer algumas compras. O rebel acabou por ouvir e prometeu que sim, que iriam. Levavam 4 cabritos e o que eles rendessem. Mas não havia pressa. Quando nasceu pequeno, o que em janeiro, no pino do inverno, juizinho, ao menos deixasse vir o março. Não via como as crias da peluda tinham morrido de frio em março é que estava bem. A Júlia ouvia-o com um sorriso no olhar. Muito gostava ela daquele demónio. Agora lunático, isso era. O cachopo subira-lhe à cabeça. Estava cada vez pior. O menino, e não saía dali. Pensar a sério nos precisos do parto, isso não era com ele. Largar a mantelinha só para casar, e nem ela sabia que santo encaminhara. Mas agora as coisas mudavam de figura. Quando vamos? Estou aqui, estou de cama. Começou a ameaçar. Lá para a feira dos 9. Levam-se os 2 cabritos da riscada, o da arisca, o da mocha. Vendem-se. Até podias ir-te sozinha. Quem há de ficar com o gado? Mas não vale a pena afligir. Temos tempo. E houve realmente tempo para o rebel se perder em devaneios pelos montes, a propósito de tudo e de nada. Um filho. E enchia tanto o peito de ar que parecia que engolia o mundo. Um filho. Em dezembro, a mulher, de grossa, pareciam odes. Não te resolvas e eu quero ver depois. E o rebel a sonhar. Calma. Antes de março, não queria gente nova na mantelinha. Vinha aí um janeiro. Só tenho medo que me chegue a hora. Deixa passar o inverno. E a hora chegou inesperadamente, depois de um grande nevão caiar a serra enquanto eles dormiam. Vai-me buscar alguém, pelo amor de Deus, homem. Vai-me buscar alguém. Pedia a Júlia no pânico das primeiras dores. E o meu pai que te empresto o que puder, tanto te disse. Desorientado, o rebel não ouvia nada. Ia, ia, não se afligisse, trazia tudo. Mas quê? Nascia já, de repente, com o frio que estava. Ela sabia lá, as dores é que eram de matar. Cada guinada. As ovelhas na loja comiam-se de fome e berravam. O rebel foi-lhes cortar um ramos, a ver se escalava. Qual o quê? Queria um monte, monte num dia daqueles. E lá estava a mulher outra vez. Vai-me buscar alguém, homem, vai-me buscar alguém. O rebel chegou-se à janela. Tudo tão branco, tão puro. E o gado a berrar e a mulher a berrar. Que tristeza de mundo! Vai-me buscar alguém! Voltou-se. Olhou a parturiente, aterrado. Inexplicavelmente sentiu-se estranho ali. E acovardado como diante de um fenómeno sobrenatural que fosse acontecer. E perguntou de novo e a medo. Mas nasce já? Já? A Júlia, porém, respondeu-lhe com um grito tão lancinante que ele, atarantado, agarrou no chapéu, abriu a porta de repelão e, sem saber bem o que fazia, meteu-se pela neve fora. Quando chegou a Provesende, era quase noite. Com o ar de quem tinha visto lobo, entrou em casa do sogro a gaguejar. A Júlia estava para ter um filho. Ficara deitada, comidinha de dores. Se não se envergonhava de a deixar sozinha num ermo daqueles? Envergonhar? Verdadeiramente? Fora ela que o mandara buscar alguém. E pedia até se fazia o favor de lhe emprestar alguns precisos. Precisos? Precisos? Onde tinham os jaimos precisos? Um rico chefe de família que o genro lhe saíra. Não haja dúvida. As ovelhas, as ovelhas. Bem que dissera à filha, como fizeres a cama, fora fazer a cama na mantelinha, com semelhante maluco. Recebi ao pago. E quem queria ele levar? A mãe estava debaixo da terra. As irmãs eram novas e nunca tinham visto sequer, bem, adiante. Só a Joana Pedra. Mas a Pedra ia lá a tais horas à mantelinha, de mais a mais numa noite assim. Em todo caso, fosse falar com ela, morava mesmo no largo. Saiu atordoado. No seu entendimento simples, não cabia tanta lógica. O filho, de que já conhecia as próprias feições, sempre nascera sem nenhuma complicação. O milagre dele existir tinha-se dado já, no momento em que a mulher lhe anunciara a gravidez. Depois disso, a espera de meia dúzia de meses fora uma espécie de tempo de purificação, mais nada. Por isso nem entendera a Júlia a pedir auxílios alheios, nem o sogro a descompô-lo, nem a Joana Pedra agora a prolongar-lhe o desespero. Não fervas em pouca água, rapaz. O primeiro demora sempre muito. Só lá para amanhã. Anda-me chamar, então. O céu parecia de breu. Levantara-se vento e chovia. E pela serra acima, o rebel, alagado em água, tentava romper as bátegas e a negrura daquela hora. Um filho. A palavra e o significado dela tinham tal nitidez, tal simplicidade, que não conseguia partir dali para a sua aflição. Insistia. Um filho. E cada vez estava mais longe da mulher a gritar, do sogro a tratá-lo mal, da Joana Pedra a largar sentenças. Chovia sempre. A neve a derreter-se descia em enxurradas pelos valeiros e ensopava os caminhos. Mas nem toda a água e todo o frio do céu conseguiriam arrefecer a imaginação do pastor. Um filho, no alto da mantelinha. E o calor da alucinação aquecia tudo. A escuridão apertava-o como um nó. E o rebel acabou por encontrar no esforço físico dos olhos a síntese do que sentia na alma. Muito negra era a vida, afinal. Um filho. E parecia tão clara aquela palavra. O vento que no vale apenas assobiava, no planalto onde a choupana se erguia, uivava como um cão agoirante. Culpado e vencido, aproximou-se do vulto aterragado do lar. Voltava de mãos vazias. Mas quê? Ninguém o atendera? Subiu as escadas, pasmado com o silêncio que vinha de dentro da casa. Até o gado na loja parara de berrar. Empurrou a porta, a medo. Um filho. E tinha realmente um filho nos braços da mulher adormecida. Um filho simples, natural, sem precisos, sem Joana Pedra, sem faixas, sem coeiros, sem nada. Um filho que o acordou cedo a gritar, com a mesma fome do gado, e que à tarde, quando regressou do monte, lhe fez dizer à mulher, depois de pegar nele ao colo e de olhar da janela ao mundo outra vez coberto de sonho: nem há riqueza como a nossa, ó Júlia. A promessa. Fizera a promessa em Piauí, Minas, quando depois de o Rio Doce crescer, encher as margens de traíras e secar, se levantaram tais febres que não havia quem lhes resistisse. O engodo de terras, a quem as quisesse cultivar, agarrou Lucas da mercearia Barros e Companhia, em Juiz de Fora, e meteram-o no comboio da Leopoldina Railway, a caminho da mata. Um fazendão, na verdade, que o Estado lhe ofereceu de mão beijada, a troco de um requerimento. Cada jacarandá, cada garapa, que o desgraçado abria os pulsos às machadadas ao toco e as bichezas em pé. À custa de muito suor, lá conseguira fazer uma derrubada, plantar um cafezinho e um migalho de cana, semear 2 pés de milho e poderia alargar mais ainda os alicerces da riqueza futura se aquele excomungado Rio Doce se não põe para ali a inchar como uma mulher e não acaba por parir tais cesões que era tudo eito. O curandeiro da região, o Albino, um negro que metia medo às onças, bem jurou que os seus frascos de homeopatia curavam doenças deste mundo e do outro. Qual que é? Se não se agarra à senhora dos aflitos com unhas e dentes, bem que batia a bota. Que lhe fazia uma festa no seu dia, sozinho, sem a ajuda de ninguém, se ela lhe valesse. E como a santa o ouvira, e era homem de palavra, 5 anos depois, quando conseguiu arrancar daquele chão tropical com que viver gravemente em Ludares, vendeu as terras, meteu-se às ondas, atravessou o Marão, subiu a Serra da Forca, abraçou toda a gente da aldeia e tratou de dar andamento à promessa. Queria uma missa cantada com acompanhamento. Um sermão do Padre Gaspar, arrancado das entranhas da alma, e uma procissão solene que testemunhasse publicamente a grandeza da hora em que tivera a vida por um triz. Homem simples, de coração sensível, o Lucas desejava que o seu voto fosse cumprido, como tinha sido feito, em pureza. Esquecia-se que a mulher, a pateta da Lucinda, desde que ele viera, ardia em vaidades. E sonhava com um festão espaventoso que metesse real e comédias. Ofendido na sua fé, disse redondamente que não. Mas o Brasil tivera-o desaninhado muitos anos. Como não era porco, nem gostava de sujar águas de ninguém, aguentara-se na sua virtude. Por isso agora a Lucinda, que lhe conhecia o fraco e o trazia pelo beiço, abusava. Ou ele lhe fazia à vontade ou tinha o caldo entornado. O Lucas acabou por ceder a respeito do arraial. Pois então, sim senhor, concordava e pagava, claro está. Respeitava os usos da terra. Comédias é que não. Só a ideia lhe parecia já um pecado. A promessa fora a sério. Sabe Deus em que aflição. A mulher, feita com o resto do povo, emoldurava-o nos olhos ramalhudos e brejeiros que o entonteciam e continuava na dela. Ou tudo ou nada. Que embirração! Mas eu não prometi comédias com 1000 diabos. E que tinha lá isso? Um esquecimento qualquer pode ter. Eram mais 500 mil réis para trás ou para diante? Coçava a cabeça desesperado. Palavra de honra que não se tratava de ninharias materiais. Pelo contrário, só lhe daria prazer. Mas noutras circunstâncias. Agora, num momento solene como aquele? Não. Até a santa se podia ofender. A Lucinda é que não desarmava. A senhora dos aflitos não era parva nenhuma. Que mal lhe faziam lá no céu as comédias. Pobre do Pinto que andava com a cabeça em água. Nem se podia imaginar o que custava meter na tola do Silvino o papel de noivo. Que soco! O quê? Mas então, pois, é claro que andavam a ensaiar. Não, estavam à espera das ordens dele. Há 1 mês e meio. Por sinal, uma riquíssima peça. O Casamento Escandaloso. De a gente morrer. Havia lá uma cena. O Lucas já nem ouvia. Aniquilado com aquele sacrilégio ao voto que fizera, a grosseira intromissão de um espetáculo profano na íntima religiosidade da sua gratidão doía-lhe no cerne da alma. Recuava ao momento da doença e via-se desamparado a bater o queixo no meio da selva hostil. Nem a mulher nem Ludares em peso lá longe lhe podiam valer. Só forças sobrenaturais são capazes de vencer os impossíveis deste mundo. E eram agora essas pobres incapacidades terrenas que tentavam diminuir o preço que toda a fragilidade mortal deve ao poder divino. Não, santa paciência. A Lucinda começou a chorar e, depois de muitos soluços, declarou-se incapaz de resistir à vergonha que ia ser. Por isso, saía de casa. Diante de uma reação assim inesperada e bruta, que ameaçava destruir-lhe a felicidade, o Lucas não teve remédio senão resignar-se. Fosse tudo em desconto dos seus pecados. Nas vésperas da festa ainda cuidou que Deus o quisesse ajudar. Estava ele no escritório a contar juros e a meditar nas misérias humanas, entra-lhe a mulher pela porta dentro trespassada. O Ruela, um dos principais atores, adoecera. Aliviado de um grande peso moral, fitou-a com o ar de quem fora miraculado outra vez. Ah, sim? Mas ela não compreendeu. E agora? Quem há de fazer de regedor, não me dirás? Agora é não haver comédias. Indignada com o disparate, a Lucinda bateu-lhe com a porta na cara. Ficasse sabendo que lá haver comédias havia, nem que estourasse o mundo. Voltou aos rendimentos e às congeminações. Que gênio aquele! Foi o russo, pau para toda a colher, que tapou o buraco. Em 3 dias o ladrão aprendeu o papel. Mas, decididamente, que alguma vontade providencial estava pelo lado do Lucas. No próprio dia do espetáculo, o Ruela morreu. Que azar! Parece praga! Lamentava-se a Lucinda, desorientada de todo. Só o Lucas, apesar de ter sincera pena do Ruela, se sentia bem por dentro. Pronto, faz-se a festa religiosa e acabou-se. Foi o que eu prometi. Se a razão comandasse as nossas ações, evitavam-se muitos dissabores. Infelizmente, não é assim. Para conseguir os seus fins, cada ser humano é capaz de passar por cima das coisas mais santas. Nem o corpo ainda quente do Ruela detinha aquelas consciências desvairadas. Não faltava mais nada. Lá por morrer um soldado não se acaba a guerra. A Inês, a viúva do Ruela, que morava mesmo no largo onde o palco já estava armado, assim que soube que a representação ia por diante, cobriu o chale e foi ter com o Lucas. Ouviu? Se você me faz pantomimas à porta no dia da morte do meu homem, eu até a alma lhe como, seu galhudo. Aflito e atónito com o remate da advertência, o brasileiro fez nova tentativa junto da mulher. Que tivesse dó daquela desgraçada, considerasse que podia estar no lugar dela, evitasse uma tal profanação. Até Deus os podia castigar a todos. A Lucinda foi como uma pedra. O povo queria divertir-se. O melhor sítio era ali, no Eiró. Tivesse a Inês paciência e acabasse lá com os maus agouros. Rilhado de desespero, o Lucas passou a tarde a arder numa fogueira de remorsos e dúvidas. Devia logo de entrada ter cortado o mal pela raiz. Não e não. Agora, claro, abusavam da fraqueza dele. Quanto à insinuação da Inês, seria possível? Ou haveria ali apenas força de expressão, rudeza de maneiras? De qualquer modo, desassossego e aborrecimento. Neste cenário triste, a representação começou. Antes, a música de Portela executou solenemente uma abertura. E o Lucas, sentado ao lado da mulher, não pôde deixar de reconhecer que realmente coisa asseada. A Lucinda, essa, exultava. Quando é que em Ludares se ouvira nada que se comparasse? E voltava-se na cadeira para ver se alguém discordava. Ninguém. Aquele mar de gente, a olhar com avidez o palco, estava todo de acordo com ela. Subisse o pano. De um mastro alto, apenas um candeeiro iluminava frouxamente o largo. O Lucas reparou nisso e doeu-se intimamente de semelhante descuido. Afinal, a festa era sua. Não prometera comédias, é certo, mas já que se faziam, que diga-se a verdade, podia orgulhar-se. De um bonito assim, gabavam-se poucos. Pena o pobre de Ruela. Claro que não tinha culpa da desgraça de ninguém. Além disso, o povo é que teimara. Bem, olha, adiante. Estava na paz desta conclusão quando soaram as três pancadas. Oh, oh, ia começar. E ele, com o juízo nos quintos, regalou os olhos, já que pagava, ao menos aproveitar. Ao som estridente de um solo de pelotas, a grande vedeta da música da Portela, que na vila, num concurso onde rebentaram três rivais, ganharam um cornetim de prata, que lhe fora entregue solenemente pela esposa do governador civil, o pano começou a subir lentamente. Lá estavam dois homens no palco, mas tão disfarçados que os não identificava. A mulher deu-lhe um breve esclarecimento que o confundiu ainda mais. O da direita, a personagem principal, chamava-se Tic-Tac. O da esquerda, Tio Bernabé. Muito alto tocava o raio do cornetim. De repente o mestre da banda fez um gesto. E tudo à volta, num silêncio sem respiração, ficou suspenso da boca de ouro do Marcolino. Era ele o Tic-Tac. Agora é que o reconhecia. O ladrão não mudara. A mesma cara estanhada, os mesmos dentes de cavalo e a mesma voz de qualquer, fosse quem fosse. Ó Marcolino, como é que diz o Antunes? E logo a fala do Antunes a sair-lhe pelo nariz, muito arrastada, muito fanhosa. A puta da minha Margarida? Uma risada. A representar, então, quando tinha um bom papel, ninguém lhe resistia. Cada resposta, lá isso. De resto, bastava vê-lo naquele preparo. Um bigode de polícia, calças de fantasia, coco e bengala. Descarado de todo. Foi o justo, mais acanhado, que fazia de tio Bernabé a dar a saída. Que me dizes, Tic-Tac, da pantufa ao casamento? O Marcolino nem pestanejou. Não me agrada o seu sotaque, porque o noivo é um jumento. A réplica arrancou uma gargalhada geral da assistência. E o Lucas teve um arrepio. Mas o justo continuava. É que me diz um fulano... O que o Marcolino lhe respondeu ainda foi melhor desta vez. O Lucas é que não ouviu bem. Que grande peça! Exclamou um velhota à sua frente. E ele, tão lorpa, que fizera tudo para empatar uma maravilha daquelas. Realmente, quando lá na mata se vira em palpos de aranha, nem lhe passara semelhante coisa pela cabeça. Depois, o caso do Ruela, coitado, podia estar ali também, feliz da sua vida. E afinal, ninguém tenha ilusões neste mundo. Mas com 300 diabos, lá perdera o fio à meada. Voltou-se para a mulher. Ele que diz? Ouviu protestos à volta. A própria Lucinda o mandou calar com o cotovelo. Calculem. Puxava pelos cordões à bolsa e ainda por cima. Felizmente que não gostava de armar questões. Calou-se. Pôs-se a ver e a ouvir. Uma senhora, parecia-lhe a mulher do Aníbal, entrara já em cena e chorava. Por que raio choraria ela? Agora grande estardalhaço nos bastidores. Era o russo que entrava a fazer de regedores. Autoridade! O justo fez de conta. E logo o outro. Cabos? O Marcolino, claro, aproveitou a deixa. Por favor, cabos de quê? De enxadão ou de forquilha? Pois muito me maravilha que seja vossemecê o referido enxadão. Ou a possível forquilha, pai extremoso desta filha, aliás bem boazinha. Toda a gente se ria. Só ele, Lucas, não percebia nada. Apurou mais a atenção. Ai! Abriu muito os olhos. O regedor puxava por uma pistola. E a mulher do Aníbal, a seguir ao grito, desmaiava em cima do sofá. Nisto, ouviu-se um tiro e caiu alguém no chão. Morto. O coração do Lucas estremeceu. Hã? Morto? A mulher deu-lhe nova cotovelada. Morto, morto quem eu amo. A plateia uivava. Ouve, qual deles é que morreu? Já toda a gente estava indignada, queriam ouvir. Pouco barulho! Continuava no palco a lamentação. amado destas entranhas, caído junto a meus pés, juro-te aqui por quem és. O Roberto, estendido no soalho, não tugia nem mugia. E quando a amante, a Lídia, que fazia de filha do regedor, acabou atirada, em vez dele, respondeu-lhe uma delirante ovação da assistência. O Lucas, então, não pôde mais. Merda para aquilo tudo. Morto, mortes e toda a gente a gostar. Ergueu-se. Seria bom, seria. Ele é que não estava disposto a incomodar-se mais. Com dificuldade, rompeu por entre a multidão que nem o via e saltou o taipal que rodeava a plateia. A palavra funérea batia-lhe dentro da cabeça. Morto, morto. Cá fora, a lua dava em cheio na aldeia deserta. Uma solidão de cemitério cobria tudo. Sentia-se rarefeito, como aquelas casas vazias. O chão fugia-lhe debaixo dos pés. No que dera uma pura e humilde devoção, pôs-se a andar à toa pelo largo adiante. Depois, como um sonâmbulo, começou a subir as escadas de ruela. Empurrou discretamente a porta e entrou. Quase ninguém. A Inês, o filho, o lameiroto, a Amélia Gomes e o concho velho. O ruela, muito teso no caixão. Avançou comprometido. Olhava tudo sem ver nada. Só a custo descobriu a caneca de água benta. Pegou no ramo de oliveira e deixou cair umas gotas em cruz sobre o defunto. Virou a cara. A viúva ao olhá-lo como uma fera. Com as pernas a pesarem-lhe as roupas, arrastou-se até junto dela e tentou falar. Inês sentiu cravados nele dois olhos alucinados. O morto, cada vez mais severo, de rosário na mão. A voz prendeu-se-lhe na garganta. Ficou calado, à espera. Subitamente, o som do cornetim de pelotas entrou por um vidro quebrado da janela e fez estremecer tudo. Parou-lhe o sangue nas veias. Num grande esforço, lá conseguiu repetir. Inês, mas estava mesmo perdido. Por vergonha que não o ponho daqui para fora a pontapés. Na mortalha do meu homem, fazer-me esta pouca vergonha à porta. Seu badana, seu grande corno. A gaguejar, tentou chamá-la à razão. Que fora o povo e a mulher, ele por ele. A Inês, desvairada, nem o ouviu. Consumido seja você nas profundas dos infernos e mais a puta que o enfeita. Ferido. Em todos os recantos da alma, olhou-a finalmente com firmeza e havia no rosto dela tanta amargura que baixou os olhos e só pôde responder: olha, quando tive a má sorte de fazer esta promessa, antes a senhora dos aflitos me não tivesse ouvido e me deixasse morrer por lá como um cão.